deixe de afugentar. Desculpem, kobolds, mas não temos medo. Então por que vocês não nos dizem onde está o elfo da aranha e sairemos daqui, hein? Agora, se me tirem com a face, nós